my money on the beach. Eles só são revolução quando estão nos beats. Na vida real eu sei, tu vive as mesmas crises. Elevação do pensamento, argumento babaca. Fiz sons comerciais e nenhuma música fraca. Isso não me faz mais, quem quer fazer que faça. Disse cachorro magra, cada um com a sua desgraça. Respeito tua postura, se quer fazer de graça. Se quiser uma opinião, não é coisa que se faça. Ser pró-feminista é lindo, moderno e chique. Mas eu precisei de bundas pra enfeitar meu clipe. Ela é fã do meu som e logo quer montar no dick. Diz que sou perfeito e que sem me ouvir não vive. Melhor ficar com minha voz do que me conhecer. Tu sabe como os homens são, vou te fazer sofrer. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers. Rappers e grupos, grupos e rappers, rappers e grupos, grupos e rappers. Na Rivio, no Facebook é tudo good vibes. Muito diferente das vidas particulares. Nem precisei de testemunhas oculares. O inferno pessoal é o mesmo em todos os lugares. Se tu é ovelha, não me obriga a ser pastor. Meus versos nem confortam, às vezes atenua a dor. Mentira, mentira. Às vezes conforta, às vezes faz tua mente e abre outra porta. Mas nunca deposite sua fé na minha. Ela me ligou gemendo e teve um orgasmo na linha. Fiz cadela de plástico, eu que tava de plástico. Elas só querem viver um momento mágico. Eu machuquei os corações sendo sarcástico. Varando noites como um lobo mau lunático. E a Chapeuzinho nem é tão inocente assim. Rappers e grupos, grupos e green. Rappers e grupos, grupos e rappers.